nível, inconfundível maluco. Era escuro, era ele. Bem sossegado na moral, descendo a rua. Apagadão no ponto morto na captura. E vem que vem na banguela. Desce que desce a favela. É venenoso, silencioso e bem sinistro. É suspeito em qualquer local. Corre risco. Aonde passa todos pagam pau. Isso é batido. Mas só que esse, você tá ligado. Aliado. Vai dar um nó no sapato, ou seja, encaixotado. A treta é forte, não é H. Fique esperto. Parece um monstro da noite. Está de luto direto. Não me pergunte o porquê. Quem sabe um pingo é letra. Só dá pra ver um reflexo de quem dirige nos ferros. Que SL a pampa, se não sacou, sai fora. Pois quando as portas abrem e os faróis acendem, tem gatilhadas, precisa trocar de preto, sai fora. Então agora pulando, pague pra não ver. Um opalão preto, estando atrás de você. Um opalão preto, estando atrás de você. Pague pra não ver. Solar, papá, se te tratar fora de hora, não fica pra contar história. O som é da hora.